tracks. Deus tem pra mim planos, enfim, um bom lugar, um belo jardim. Ele é assim, pode esperar. Enfim, um bom lugar, um belo jardim. Ele é assim, pode esperar. Confie em Deus, Ele vai te escutar. O que pedir de coração, na oração Ele vai te ouvir. Pois pra você, Ele vai ter honras e glórias, basta só ter. Tem que ter proceder, tem que ser verdadeiro. Grandes batalhas, grande o guerreiro. Ele vai te provar, vai te moldar. Nessa batalha contigo guerrear, pois Deus tem pra mim planos, enfim, um bom lugar, um belo jardim. Ele é assim, pode esperar que Ele vai mostrar qual é seu lugar. Deus tem pra mim planos, enfim, um bom lugar, um belo jardim. Ele é assim, só confiar, no tempo de Deus cê vai conquistar. Deus tem pra mim, sim, um bom lugar. Antes do fim vou buscar a solução pra continuar caminhada nessa estrada da vida, onde o dinheiro tomou conta pra deixar a humildade esquecida. E por aqui existe vários parasitas, que quer rolê de louco, quer posto, drogas e birita. Só cola com os mano, se esquece das minas. Se lembrar é no puteiro, se esquecer da cocaína. A humildade está ausente, muita droga na mente. Só pensam no presente, não andam mais pra frente. Eu acredito que meu Deus irá mostrar a cada um de nós onde é seu devido lugar. Tem que ter proceder, tem que ser verdadeiro. Grandes batalhas, grande o guerreiro. Ele vai te provar, vai te moldar. Nessa batalha contigo guerrear, pois Deus tem pra mim.